Salve, salve, fora do eixo. Quem fala aqui é João Rafael, diretamente de Sabará. Estamos no ar, o Telefone Sem Fio número 8, edição de número 8 do nosso podcast semanal. É uma honra estar aqui falando para toda Sabará, para todo Brasil, através do Circuito Fora do Eixo, nossa rede independente. Hoje eu vou conversar com a Marcela, responsável pela banca do coletivo Forceps, que acabou de lançar uma novidade muito interessante aqui, que é a loja online. Boa noite, Marcela. Boa noite. Salve aí pro Circuito. Boa noite, Circuito Fora do Eixo. Aqui é a Marcela. É isso aí, Marcela. Só para contextualizar, a banquinha faz parte do distribuição, né? Do núcleo de distribuição, é isso? Explica um pouco aí. Isso, a banca é o nosso principal braço assim, de distribuição. E foi em cima da banca que o núcleo de distribuição se construiu, na verdade. Massa demais isso. E a quantidade de produto, como que tá? Assim? O que vocês têm na banca já? Como tá o acervo da banca do Forceps? Bom, a gente tá com um acervo bem robusto, assim, bem pesadinho de discos, bastante CDs do próprio circuito e também algumas bandas que não pertencem ao circuito fora do eixo, mas que estão aí nessa leva de trampo independente. E a gente também tem livros, a gente tem bottoms, camisetas e acredito que é só chaveiros também do fora do eixo, produtos do fora do eixo e também alguns outros produtos que não fazem parte do circuito. Massa demais. Como que funciona esse sistema de distribuição? Como que chega esses produtos na banca? Assim, se alguma banda quer passar um produto pra vocês, como que funciona? Então, a gente pede pra banda estar entrando em contato com a gente por e-mail, que é o distribuição@forceps.com.br ou marcela@forceps.com.br. E também a gente tem um endereço que recebe material, que é o... da Casa José de Figueiredo. Isso. É a sede do nosso coletivo, que é Casa José de Figueiredo, Silva, Rua Dom Pedro II, 294, Centro de Sabará, MG. E é muito legal esse esquema da banquinha, que já funciona assim no Brasil inteiro, né? O lance de distribuição, a rede funciona bem, assim. É a troca de produtos entre os coletivos. É, a rede de distribuição é um braço que é uma frente dos coletivos que tem funcionado muito bem e que ultimamente está bem conectado, assim. Está rolando uma conversação massa entre as bancas, entre as frentes de distribuição dos coletivos no circuito. E a gente tá junto aí na web, tá todo mundo se falando toda hora. Tá rolando um lance massa. Legal você falar isso da questão da web, porque a gente veio ter essa conversa hoje justamente para falar desse lançamento do blog da loja, né? Que é uma coisa muito interessante, inclusive aqui para Sabará, que ainda não tem esse costume de... não tem esse acesso à distribuição independente, nem de nenhuma banquinha, nem de uma espécie de banquinha. Aliás, a gente tem aqui Sabará o Barateiro Discos, que é uma banca também, funciona bem parecido com a banca do Forceps, né? Isso. Só que ele não atua bem aqui em Sabará, normalmente ele faz uns eventos fora. E é legal ter essa página, queria que você falasse um pouco disso, a importância de que esse blog vai ter, assim, pra... como que ele vai funcionar e a importância que ele vai ter para a população da cidade aqui e para as outras pessoas também que não conhecem, tal, de outros lugares. Eu acho que o blog é importante porque, assim... tá todo mundo online o tempo todo e galera que tá fora do circuito, galera que tá dentro do circuito. Mas eu acho mais interessante a possibilidade que a gente tem de divulgar os nossos produtos, o que é que a gente tem, que às vezes é uma coisa que a galera tem procurado ou alguma coisa que a galera não conhece ou que ouviu falar e tem vontade de ouvir e que tá lá, assim, a partir do momento que tá listado lá na rede e alguém, por exemplo, daqui de Sabará mesmo, chega lá e olha, alguém que não tem costume de ir em nossos eventos, por exemplo, e não fraga a nossa banca, vai chegar lá, vai ver o que que tem, e aí, a partir daí, é muito mais fácil, assim, pra divulgação, porque aí, pô, é um clique, né? A galera vai ver, a galera vai mandar o blog pra amigo e tudo mais. E também pra galera conhecer mesmo, a galera que não tá inserida no circuito fora do eixo, conhecer essas bandas que daqui de BH mesmo, por exemplo, que já estão aí na ativa, que já tem disco gravado. E a galera não tem conhecimento disso, daqui de Sabará e de Belo Horizonte também. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Massa demais. Como que tá assim, a recepção do público, onde a banquina vai, assim? Como que funciona essa logística de física mesmo da banquinha? Bom, a banca, ela é meio que andarilha, né? Assim, a gente tá em evento, todos os eventos do Forceps, a banca tá montada com os nossos produtos e tal. E aí, a gente tá agora com a banca também na sede, né? Na casa José de Figueiredo Silva. E aí o pessoal pode estar indo lá pra ver os produtos e tudo mais. Mas o que rola melhor, assim, é sempre em evento. Porque a partir do momento que você tem uma banca ali com produto, às vezes das bandas que estão tocando no evento ou não, o pessoal chega junto, quer saber, procura disco, pergunta se tem da banda que tá tocando, pergunta se tem camiseta. É a parte visual mesmo, né? Acho que só de... Dependendo até de como a banca foi montada, já chama atenção, né? Não, com certeza. Também. Isso aí tem tudo a ver. Dependendo de às vezes, de como você dispõe os artigos da banca, já faz uma diferença. O pessoal que tá vindo de fora, que tá vendo aqui. Massa. E como vai funcionar o blog? Assim, você vai ter venda online? Através do e-mail, né? Você falou tudo. Vai ter venda online. A gente vai listar os produtos, vai estar sempre atualizando com o que chegar na banca, o que vier de novo. E aí o pessoal vai poder pedir pelo e-mail mesmo, distribuição@forceps.com.br ou marcela@forceps.com.br. E aí a galera que quiser saber informação de banda, de repente, que tá lá listada, que a gente tem o disco, pode estar perguntando lá ou entrando em contato. Pessoal que de repente quer algum disco que não tá vendo lá do Circuito Fora do Eixo, pode ir lá dar o piti também. Eu quero esse CD, não tem aí. Entendi. Dessas andanças da banquinha, Marcelo, eu queria que você contasse alguma curiosidade, né? Já foram vários tipos de eventos, vários festivais, diversos estilos e públicos diferentes. Tem alguma curiosidade, algum caso assim de vivência de você como agente mesmo da banquinha, né? Tá lá fisicamente. O que eu acho muito legal é que, assim, o pessoal tá chegando e perguntando, assim, das bandas de Sabará. Tipo, todo evento a galera chega, tem CD do 4 e tal, tem CD do Foco Erudita. O pessoal tá procurando e tá correndo atrás. E uma coisa massa que aconteceu uma vez foi o seguinte. No Grito desse ano, Grito Rock 2010, a gente tinha algumas camisetas com defeito, e aí a galera comprando, e restou só as camisetas com defeito, e o pessoal continuou comprando essas camisas, sabe, pra levar do evento. E isso foi um episódio bacana, assim, foi sabendo massa. Que tinha defeito. Sabendo que tinha defeito, vendo lá, e aí querendo às vezes pagar o mesmo preço da camisa normal, foi massa. Isso é muito bom, né? Sinal que o produto é bom, assim. O pessoal tá interessado. Então, Marcelo, queria agradecer sua presença aí hoje aqui no Telefone Sem Fio, essa explanação sobre a questão da distribuição, que, como você falou, é um braço só do Fora do Eixo, tem muita coisa pra ser armada, né, porque é um dos princípios esse fomento e circulação, então é a parte onde as pessoas vão ter acesso ao produto e poder levar pra casa e desfrutar daquilo. E é um braço que tem se fortalecido, assim, ultimamente. Claro. E eu queria que você deixasse um recado próximo. Qual que é a próxima andança aí da banquinha do Forceps? Então, a banca vai estar nessa sexta-feira, dia 10, na Casa José de Figueiredo Silva, na nossa Noite Fora do Eixo Acústica, que vai ter show da banda 4, daqui de Sabará. A única apresentação do 4 acústico, galera. É imperdível isso. Peça rara, assim. E também vai ter a banda Vitrola 101, que é de Belo Horizonte. Queria convidar todo mundo aí pra estar tá presente. Vamos estar tá com a banquinha lá, vocês vão poder conhecer a Marcela pessoalmente. Me conhecer também pessoalmente, quem ainda não conhece. E é isso aí, então todo mundo convidado. Ó, só mandar o nome pro e-mail joao@forceps.com.br pra deixar o nome na lista, assim também, como quiser deixar alguma sugestão aqui pro Telefone Sem Fio, deixar sua participação, seu elogio, sua crítica, vai ser muito bem-vindo. Esse programa, eu falo que eu tô aprendendo muito fazendo Telefone Sem Fio, semanalmente, cada dia um papo mais interessante, conhecendo uma galera muito massa, assuntos massa, várias coisas que eu não conheço, tá sendo muito divertido, e a gente vai tentando sempre melhorar o podcast, sempre fazer melhor aí pra fazer um momento assim bacana aí quando você for acessar esse podcast e ouvir diretamente aí da sua casa. Então é isso aí, moçada. Queria agradecer. Esse foi o Telefone Sem Fio número 8. Fica no ar no blog.forceps.com.br, disponível lá eternamente. Mas vai ao ar toda quinta-feira lá, fica disponível a partir da quinta. E é isso aí. Acessem também o www.foradoeixo.org.br/rádio, que é a nossa comunidade lá radiofônica de todo o circuito Fora do Eixo, onde está todas as ações lá do circuito. Acessem também a rede social do circuito para vocês poderem conhecer todos os trabalhos do circuito. É www.foradoeixo.org.br. E é isso aí, antes de encerrar, a gente não pode deixar de falar o endereço da banquinha. Exatamente, a gente está convidando todo mundo aí para acessar a banca.forceps.blogspot.com. Um grande abraço, fiquem em paz, espero vocês sexta-feira na noite Fora do Eixo. Até mais. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.